chapa vai esquentar. Alô, Gaviões da Fiel! É tudo nosso! Anauê, sou índio guerreiro, sou gavião, eu sou linda Jaci que clareia a tribo alvinegra e sagrada missão. Canta Anauê, Anauê, vem Gaviões da Fiel! Sou índio guerreiro, sou gavião, eu sou sagrada missão. A bicha brilhou, brilhou no horizonte. Vambora, gente! E na noite de cantos e magia, anunciar a profecia, sangrando a terra com a ira de Tupã. Das chamas, das chamas que o mal dizimou, renasce o amor em purificação. O Gá enviou seus mensageiros, guarda os guerreiros pra fugir desse chão. Trazendo a bonança, um sopro de prosperidade e esperança.